soltas da primeira World War, Queens of the Stone Age, Lullabies to Paralyze. Pouco tempo passou desde aí, ou para nós pouco tempo, o talento não parou de jorrar por uma série de outros lados. Cada vez que se tapa uma ceia da fonte, outra se abrirá. É essa a esperança que temos de manter, de vida e de esperança nos sons. Que tal, por exemplo, estes Clear Lake, Neon, Hora do Ovo, o adeus às antenas de Best, no outro formato, o regresso à Rádio Comercial para breve. Redescobertas de Rudy Cullum, Vinnie Riley de regresso, o tema Keep Breathing. Queres saber o que toca na tua rádio? Escreve Beth no teu telemóvel e envia já um SMS para o 4443. E custa só 45 cêntimos. Best, Best Rock FM. Best Rock FM, o relógio marca 1 hora, as sintonias habituais de Lisboa, 96.6, Santarém 97.7, Porto 105.8, Coimbra 103 MHz. Olá, boa noite. A War de Lobo já tínhamos deixado o aviso na fase inicial. Repetimos, é, se não a última, uma das últimas emissões da World Love nas antenas da Best Rock FM. É a World Love também com um projeto que chega ao fim. O autor destas horas transfere-se para a Rádio Comercial, Rede Nacional, entre a meia-noite e as 3, muito em breve. Mas não é o Lobo. Para World Love Dream Brother Jeff Buckley. Faz parte do último auditorium ou Warlords of Mars. The Dandy Warhols. Holding Me Up. Toda a gente fala no tema 6 do último Dandy Warhols. volta nesta última hora do logo, antenas da Best entre a 1 e as 2. Vale mais um descanso da Fall the Trip, regressará nas antenas da Rádio Comercial em breve, também à sexta-feira, apenas o horário está por definir. Rebelde, onde se incluiu Holding Me Up, The Dandy Worlds. E porque é rebelde há recordações? Caso... dos Delegados. The past that suits you best. Yeah. uma hora dedicada à desfile rebelde, por aqui pelo menos nas antenas da Best Rock FM. The best that suits you best. Para The Delgados. E ainda outra recuperação meio surpreendente. The Five Furnaces, The Blueberry Boat, Straight. So I walked up the lane of the street they call Strain, cursing myself, 'cause I got there too late. A trading spot credit card for two couples of water that had a dirty beanie baby, so for good luck I bought her. A rented Hyundai with two flats and a windshield, no speedometer and a handbrake that squealed. Down the visor, so I put on my hat and put a question to my advisor. Whose trucks are those that are parked by the town? But he only would mumble with his eyes pointed down. So I walked up the lane of the street they call Straight, cursing myself, 'cause I got there too late. In Asia said you get by if your opposite from Nokia plays ya. If they beat you for the battle of hearts and minds, tell them we use pig byproduct in our designs. When I saw my rival smile, it didn't get diminished. No one had to tell me, I knew that we were finished. Your voice American sin, better get in the backseat, 'cause your phones are getting stoned over on that straight street. So I walked up the lane of the street they call Straight, I got there too late. So I walked up the lane of the street they call Straight, cause I got there too late. Várias recuperações na lista de títulos a integrar nesta Rebelde, entre uma e as duas antenas da Best para a Wardlow, Fiery Furnaces. Detroit Street. So I walked up the lane of the street that cost straight, cursing myself, 'cause I got there too late. Best Rock FM. Sabes onde encontras muito rock nacional e onde tens um top em que tu mandas e onde desabafas à vontade? Aqui na tua rádio, é claro. Porque voltar para casa não tem de ser uma seca e a vida não são só telenovelas. A Ana Isabela Roja dá-te isto e muito mais. Remember his name. Best Rock FM. Sexta-feira, na Hora do Lobo, a segunda é ocupada pela Lista Rebelde. Lista Rebelde em desfile ainda há pouco de Fiery Furnaces. The Frames. Do álbum do início de 2005, Burn the Maps. Tell me you know 'cause I'm slow catching on. proporcionar o reencontro com um dos, pelo menos dois ou três títulos brilhantes do álbum de 2005, fevereiro, assinado Frames. Recobramos por aqui Happy. Ainda no ar, 20 minutos para as duas, últimos da Hora do Lobo nas antenas da Best. Ao que percebemos, há uma semana de descanso e no início da outra semana de março, 13 para 14, o regresso à antena nacional da Rádio Comercial. Dream Syndicate, Marrietville. Matthew with the puddles caught me with his sister in the wheat field. Got a couple buddies, tied me up and threw me in the Oldsmobile. I said, Matthew, are you crazy? As he started closing for the kill. Matthew slowly owes the 10, left me here to die in Marrietville. In the summertime, there's a game they play when it's hot outside, and I wonder why they left me here in Marrietville. Cut the ropes and said that she could clear my head. She meant to death in the back, led me all the way to her daddy's shed. I said, Sally, you believe that we have to come so far for a thrill. Sally let me go. Summertime. There's a game they play when it's hot.